Yeah. Nas ruas da cidade eu sinto a brisa passar. João no seu skate pronto pra voar. Mas o medo aperta, a insegurança vem. Sonho de campeonato, mas e se eu não souber tão bem? Mas quando a adrenalina sobe, tudo parece mudar. Clara aparece com um brilho no olhar. Vamos juntos, amigo, não há o que temer. A vida é uma pista, é só aprender a correr. Liberdade em cada manga, em cada virada. Amizade que nos leva nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. Os problemas da vida vamos sempre superando. Cada queda é um passo, uma lição a mais. Na busca pela arte, entre risos iguais. A cidade é nosso palco, o asfalto nosso chão. Juntos no skate sentimos a emoção. A coragem lá no alto, a ansiedade vai embora. Clara ao meu lado, a vitória é nossa hora. Confia em você, amigo, a vida é pra viver. Vamos mostrar ao mundo do que somos capazes de fazer. Liberdade em cada manda, em cada virada. Amizade que nos leva nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. Os problemas da vida vão vamos sempre superando. Liberdade em cada manga, em cada virada. Amizade que nos leva nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. Os problemas da vida vamos sempre superando. E se a vida for durar, se a queda vier, a gente se levanta, aprende a renascer. Com o cara do lado, não tem mais o que temer. Nessa jornada louca é só deixar acontecer. Liberdade em cada manobra, em cada virada. Amizade que nos leva, nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. A vida é um passo, uma lição a mais. Na busca pela arte, encusseperando o mundo. Nos problemas da vida, vamos sempre superando. Liberdade em cada manobra, em cada virada. Amizade que nos leva nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. Os problemas da vida vamos sempre superando. Cada queda é um passo, uma lição a mais. Na busca pela arte, entre risos iguais. A cidade é nosso palco, o asfalto nosso chão. Juntos no skate, sentimos a luz. Uma coragem lá no alto, a ansiedade vai embora. Clara ao meu lado, a vitória é nossa hora. Confia em você, amigo, a vida é pra viver. Vamos mostrar ao mundo do que somos capazes de fazer. Se a vida for durar, se a vida for durar. E a vida é pra viver. Vamos mostrar ao mundo do que somos capazes de fazer. Me fazer. Yeah. Liberdade em cada manga, em cada virada. Amizade que nos leva nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. Os problemas da vida vamos sempre superando. Liberdade em cada manga, em cada virada. Amizade que nos leva nunca é pesada. Sinto alegria, o coração acelerando. Os problemas da vida vamos sempre superando. Yeah, yeah, yeah, yeah. E cada manobra. Yeah, yeah, yeah. Yeah.